Patrulha 1-0, informação Oscar, ajuste 1-0 no 5, aguarde um minutinho pra cópia. Aguardo. Obrigado. Tá 3193, fala de sotaque, POB 87, alterna Campinas, 4 horas de autonomia. 87, 4 horas de Campinas, confere? Confere. 3 ataques à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 10, 105. Rodiagem, tá 3193. 15 à direita, quando pronto, ponto de espera, 2195, tá 3193. Patrulha 1-0, pronto para a cópia? Patrulha 1-0, pronto para a cópia. Apenas confirmando, confirme o pátio que se encontra e a pista que decola? Pátio 3, decola 1-7. Confirma, se você encontra o pátio 3, decola de qual pista? 1-0, sim, 1-0. Afirmativo, decolando 1-0. Está autorizado Salvador Porto Seguro, 500 pés. Rota direta, decolando 1-0, curvando à sua direita, ingressando na linha do litoral sul. O transponder é 0273 e o controle Salvador 120 decimal 8. Correto, confirme a bordo. 03 de PLB. 03? 03, afirmo. 03 a bordo no pátio 3, paracionamento. Reporte novamente com o console aqui, paracionamento é e o táxi, o Fox Apalasca. Para quanto estacionamento? Utilizar o estacionamento para o táxi, o Fox Apalasca. Para o táxi, o Fox Apalasca. Cólogo no 806, posição 62 e pushback acionamento. Boa noite, 06, chamou o solo? Chamou sim, senhor. Na 62 e pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi, gol no 806. Autorizado, chama para o táxi, gol no 806. Solo, gol no 600, pode ser mais pushback. Gol no 600, autorizado, pushback acionamento, chama para o táxi. Estamos trazendo na sua posição de 11 horas, 9 milhas, rumo oeste, mantendo 1 no meu pé. Pois é, agora bem, no 697, consegue, Juliette, portão 05. Juliette, 05, mano, menor 7. Tan 32, 16, chama o centro Recife, 12545, alterna 12685. Centro Recife, 12288, alterna 12260. 12268, Oscar Information, 21015, Juliette, copy. Clear from Salvador to Aracaju, flight level 190, take off runway 10, first to left turning. Pulpa departure, Jamo, after that direct, Aracaju. Skunk 5431 and Salvador departure control 120 decimal 8. Departure Aracaju, flight level 190, take off, departure from level 10, left turn, Puka, Jamo, direct Aracaju, Skunk 5421 and Salvador. 1.0, left Ok, just confirm Squawker 5431, ok? 5431 and Salvador Departure Control 120.8. 5431 and Salvador Control 120.8. Bridgeback correct, report red for startup and pushback 3283. 5431 Olha, tá chegando 806, a bordo 148 pela linha 1:56, está atrasado de maré Salvador. 1208, bom, vou até a próxima. 1208, boa tarde, obrigado. Juliette Bravo Delta, 10 para 4, 1000 pés, QNH 1 no 0 no 4. 4 mil, 2 Juliette Bravo Delta. Controle, TAM 3193, decola, vai passar 2 mil pés agora. TAM 3193, contato radar, sobe mantenha 300, voa lida. Direto no Eda, subindo com 300, TAM 3193. Trip 5240, desce para 2 mil pés, QNH 1 no 0 no 4, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 22 mil pés, 1 no 0 no 4, autorizado ILS X-Ray, 5240. 1 no 0, autorizado táxi, aposte para ingresso no pátio principal, patrulha 1 no 0. Trip 5595, completa final ILS, chama a torre 1 no 8, 95, bom pouso. 1895, com a torre, 595, bora. Bono 754, direto Campina Grande. Direto Campina Grande, Bono 754. Eu não curto do localizador. 5595, muito boa tarde, check trem livre pro 010, o vento é de 130 graus com 11 nós. Afirmativo, livre pouso, baixada e chegada, 5595. Sou Salvador Buenas, é 1806, pode ser a pista 10. O 1806, mantenha ponto de espera aguarda, por gentileza. Mantenha ponto de espera, 1806. Sete patrulha 1-0, chame a torre agora em 118 decimal 95, ajustando 1015, o patrulha 1-0. Camarada 1895, o patrulha 1-0. Boa tarde, patrulha 1-0. Patrulha 1-0, muito boa tarde, está pronto para decolagem? Afirmativo, autorizado, decola por trás da aeronave Plata, interferência com a pista em curso. Gente, eu vou pedir que o senhor prossiga para o litoral em frente, por trás da SATA, prosseguindo linha do litoral para cruzar 1735, ok? O vento está de 1-50 graus com 10 nós, Papá Romeu, Papá. Patrulha 10. Está seguindo por trás do Papa, mantendo a proa do litoral para cruzar por trás da 1735. 3805, vai aguardar, ok? Tem a terra da passarida, já foi autorizado na remota no 4, a retaguarda do senhor. Quando o tráfego iniciar o táxi, eu autorizo o senhor pushback. Tem que aguardar até 3805. Reporte cruzando o eixo da 1735, por gentileza, patrulha 10. Reportará 1-0. Voo 1806, visual com tráfego da trip nacional da 10. Afirmativo. Após o pouso da terra, ele mantém pista 10, por gentileza. Após o trip, ele mantém pista 10. Voo 1806. O trip 5595, só para informação, à sua direita tem um helicóptero cruzando o eixo da 1735, não interfere com o seu pouso, ok? O vento permanece 150 com 9. 50 com 9, livre pouso, cabeceira no zero, ciente do tráfego, trip 559, centenha de visual. Patrulha 10, estou ciente do cruzamento do eixo da 1735, está autorizado. Quando no farol de Itapuã, chamou o controle em 120, decimal 8, até o regresso. Camarada, o controle de zero. Ponto 208, patrulha. Controle 120, decimal 8, até a próxima. Até a próxima, 1-0. Aguarde autorização, ok? Tem, Tenente Gol, mantenha a ponte para a guarda. 2 é reposta no farol da barra. Vai manter o corredor até reportar no farol da barra, 1 do 10. Chama centro Recife, 1-3325, alterna 1-3395. 3325, alterna 195, então 3193. Táxi 2230 com 65 a bordo, 4 horas de autonomia, Salvador alternado. Obrigado, táxi, via Pátio, Índia, até a ponte Pistão pistona 0, quando lá, torre 1-8, decimal 95. Ajustando agora 1-0-1-4, parceiro 2230, bom voo. Comissadores de Índia, 295, obrigado, até daqui a pouco. Tan 3805, autorizado acionamento, pushback conexão aqui, pedi só o chame para táxi. Autorizando acionamento e pushback conexão para o táxi, Tan 3805. Final Ilhéus, o bloqueio do VR Ilhéus e o estimado do pouso. Trip 5240, autorizado no ILS. Trip 5240, completa final, chama a torre 1895 com pouso. 3895, grau 5240. Funcionar 6320, desce para 2000 pés, autorizado em ILS X-Ray, reporte estabilizado. Viu, reporte estabilizado, 6320. Trip 5240. Ground down 3 for pushback and back up to the gate number 0. Now 3283, wait the number 4 on the set, okay? Just 5 minutes. 5 or 10 minutes. Seven, go up to wait for pick up where on the 3283. Contato visual check train livre pouso na 10. O vento é de 1-30 graus com 11 nós. Machado e travado, 5240 pouso autorizado, passando externo agora. Eu subi no nível 230 na pouco, tá? Boa noite, zero, meia. Gilete Bravo Delta, desce até 3.000 pés. 3.000 pés, Gilete Bravo Delta. O Torre Salvador, boa 2230, passarendo pronto, pode esperar, comando número 2. 2230, mantenha o ponto aéreo agora. 3-0. É 1.4 horas de autonomia. Autorizado táxi via Pátio, Índia, até o ponto de espera pistão 0. Quando lá, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5. Ajustando agora 1014, bom voo, TAN 3805. Pátio Índia, no ponto de espera do 0, chama a torre 1895, 9-0-4, ajuste TAN 3805. O Gol 924, autorizado acionamento, pushback, coordenação aqui, pediu só o chão para o táxi. Julião no zero, complica o estimado. Na 6320, completa final, chama a torre 1-895 com pouso. 1895, obrigado, tenha um bom dia. Torre Salvador, boa tarde. Ocho 6320. Passa no externo. Baixar e travar. 6320, número 2 para pouso. Continue a aproximação, aguardando a pista livre. Patrono, no meia, boa tarde. Eu chamo a identificação, 10050, chega da margem. Siga. 5240 no solo, 57, livra à direita no 209. Ao livra à direita no 209, 5240. Solo 3P, 5240, livrou na Eco. 9, 100, livre e pousa na 10. 180 com 12, autorizado o pouso na 10, pro Oceaner 6320. Bruno 600, após o pouso da aeronave da Oceaner, uma Airbus, autorizado a alinhar e manter a pista 10. Gente, o Papatango Bravo que o Luiz confirma horário do plano? Zero, 1650. Sente, eu guarde um minutinho pra cópia, eu vou apertar um gráfico whisky. Prossiga. Guardião 06, chama a Torre Salvador 11895. Guardião 06, prossegue o farol de tapão, reporta quando no farol, por gentileza. 45, alterna 12685. 2545, 2685, bom, obrigado. Autorizado táxi via pátio, Índia, até o ponto de casa, pistão 0, quando lá chama é torre 1895. Ajustando no 04 agora, bom voo. O da 3805. Hoje no gol no 924. Juliette Bravo Delta. Modificado no 600. Desce para o no 1510. E reporta visual com campo. O no 1510 vai reportar visual com campo. Juliette Bravo Delta. Meia, tem contato visual, né? Presente, prossegue direto pátio do GRE. Afirmativo. Está autorizado, prosseguir direto pátio do GRE, reporte na final do GRE. O Zeta Dilma 40 graus com 10 9, guardião 06. Reportará 06. Acho que eu fiz uma atenção no voo corredor forte, um no meu pés. Utilizado voo local Salvador, Salvador, um no meu pés, corredor forte, afastando por 20 milhas, decordão no 7, primeira curva esquerda, corredor forte, ingressando no corredor forte. 01, 16, código transponder e o controle Salvador 120, decimal 8. Ali mantenho no 03805. Sinal Graé, Guardião 06. Contato visual, reporte quando no solo controlado. Vento agora é de 950 graus com 10 nós, Guardião 06. 06. Voo no 600, decolou 01 no controle no 208. 208. Passarelo 2230, o vento é de 1,950 graus com 11 nós, tem livre decolagem da 10. Livre da 10, 2230. Tá 3805, após a rolagem da TRL, mantém pista 10. Após a rolagem da TRL, mantém pista 10, tá 3805. Ó. 1,600, contato radar, sobe o mantém 370. Mantenha a presente pro até 3 mil pés, após... Livre a saída PUCA. 12. 612. 3283 ground. Go ahead, 3283. Yeah, push back and stand up, report red for text 3283. Prepare, we'll report for text 3283. 41 no meio, copiou, direto Duna? Já voando na proa de Duna, 41 no meio. 41 no meio. Livre restrições de velocidade. Obrigado. Usar com o carro, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta desce para 1,000 pés. 1,000 pés, Juliette Bravo Delta. Controlado agora 03, até a próxima, Guardião. Conquista, rota direta, mil de voo 1 centena, 1,00. Decola da pista 197, curva na direita, ingressando no perfil da saída Arbor. Arbor após direto. Transponder 5434 e o controle Salvador 120.8. Meu pai, solicito se possível se caçar o circuito, tá no zero. O que você fez na base ontem? Sim, Juliette Bravo Delta então vai ingressar na perna do vento da 10, reporte indo através norte da torre. Zero no perfil para Árvore 2230. Gente, o Lima Quilo Bravo, 4 agora, para acionamento táxi de colagem 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-4, Lima Quilo Bravo. 3805 tem livre decolagem na 10, o vento é de 1,50 graus com 11 nós. Livre decolagem na 0, tá 3805. 1014, azul 4, 1,6. Ou no 924, ali mantém pista 10. Luiz, que está autorizado até a Papá, correção, está autorizado até a Oscar, reporte para ingresso na 17. Direto pelo, reporta para a descida. Direto pelo, reporta para a descida. 3805, decolou 05 no 208, controle. 208, boa, tá 3805. Julian Fox, 733, colocada. Tá 3805, contato radar, sabe, mantém 340, voa Leda. 340, direto Leda, tá 3805. Brasília, posto 733, by the contact, over, cone the position, fly head in Bonf, to Bonf arrival, report success. By a right, via India, hold short runway 10. Tower 118.905, QNH 1014. QNH 1014, ready to arrive on 1, you understand, Tower 1, 8, 105, 3, 3. No 924, decolou 07 no 208, controle. 208, 9924, contato. Boa, até a próxima. Juliette Bravo, Delta, contato visual, tem livre pouso na 10, 200, de 150 graus com 99. Livre pouso na 0, Juliette Bravo, Delta. 4000 pés, que é negão na 0, no 4. 4000, no 0, no 4, sim. Controle Salvador, boa tarde, 924, Pucajã, Aracaju. 1924, contato radar, sabe manter 350, saída Puca. 350, autorizado, Salvador, São Paulo, via Zulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Deceptor via. Após utilizado conforme a rota apresentada no plano. Decolta pista 10, primeira curva direita. Transponder 5440, seu controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, após o Lucinha, nível 360. Decolta El, Leda, Leda Bridge. E após Bridge, Deceptor Aerovia. Decolta pista 10, curva direita, o transponder 5440, transponder 201. Corretinho, pronto, voo no 333. Tá bom. Juliette, Bravo, Delta no solo agora, 08, livre à direita no 209. Vai cruzar Alfa, vem aquilo para a parte 3, Juliette Bravo Delta. 4-1-1-6. 4-1-1-6, completa aproximação, chama a torre 1-1-8-9-5, bom pouso. 18-9-5, 4-1-1-6? Afirmativo. Here to take off runway 10, wind 150 degrees, 11 knots. Clear for take off runway 10, I'm ready to 83. Torre Salvador, muito boa tarde. Azul 4116, passou Duna, estabilizado. 4116, muito boa tarde. Porta marcador externo baixado e travado. Reportará, 4116. Autorizado táxi até a interseção Papá, aguardando para ingressão no 7. Táxi Luiz, que mantém a posição em aguarda. Táxi 283, Avonet 10, contact to Approach 120.8. Pressure 120.8, 3283. Azul 4116, check train, livre pouso na 10, o vento é de 150 graus com 11 nós. 4116, baixado, travado, livre pouso, pista 10, 4116. Autorização Galeão. Pronto para 4, gol no 394. Bomba 09, está autorizado direto Bonf, para a chegada Bonf e reporta para a descida, está sob contato radar. Nível de voo 360, saída Tael, Leda, após Leda, Bridge. Decolta pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5417 e o controle Salvador 120, decimal 8. E autorizado Galeão, nível 360, decola pista 10, curva direita, Tael, Leda, Bridge. E a rota, Upper Zulu 10, Smart. Ah, para uma cena e